Muito bem, esse é o programa Show da Tarde, na 1420 AM, sempre trazendo para você música e também informações, né? Estamos aqui com Israel Maltic, o repórter sempre de plantão, 24 horas, trazendo a melhor informação na Difusora. Boa tarde, Israel. Boa tarde, Charles Eduardo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora. Charles, trouxemos aí no início da... Rádio Difusora de São João de Pomoceno, é mais informação, noticiário local, nacional e internacional. Na Rádio Difusora tem momento de fé e reflexão. Rádio Difusora AM 1420 kHz, a rádio do povo.